produção do beat. Sempre em busca de solução, Deus tem me abençoado. Fé na luta, disposição, elevando o status. Sempre novo, a prova de fogo, feito prata e ouro. Do que posto faço, nem tudo que faço exponho. Confesso, às vezes invejo os que se contenta com pouco. Nunca saberão o tamanho, o peso do fardo, do desejo insaciável, ambicioso. As consequências físicas, mentais, pós sucesso alcançado. Já diz o ditado, então deixa que eu mesmo faço. Não conto o que gasto, conto o que gira o mercado. Mil projetos, mil tretas, casa, filha, mulher, pensa, loja, carro, padrão alto, show, estúdio, tempo escasso. 24 horas é pouco, sinto sede, meu Deus. Preciso urgentemente pensar em projetar um clone meu. Se cê não tem um plano pra sua vida, alguém tem escolha. O discurso é louco, mas na prática real é outra. Se pra levantar é motivação que cê precisa, pode continuar a dormir. Cê não acordou pra vida ainda, entenda. Você tá onde cê mesmo se coloca aliado. É parte da cura, o desejo de ser curado. Ela pergunta como administra tudo assim, dá conta de tudo e ainda ter tempo pra mim. Lindo trabalho, mas difícil que existe é pensar. Talvez seja por isso que tão poucos se dedicam. Eu sou aquele que cês esqueceu na nem chuva. Devem lembrar mais. Top 10 habituam em menções, números reais. Que todo mundo é substituível. Não me faço único porque faço melhor que posso. Esquece. Não me contento com nada menos que tudo. Amaldiçoado pelo desejo de conquistar o mundo. Olhem pra mim, sinceramente tá foda. Crescendo tanto que foi preciso fazer em cópias. Olhem pra mim, onde frustração é regra, sou exceção. Eles cantam, eu sou a própria revolução. Meus versos materializam, converti em ouro minhas dores. Dinheiro é bom, quero sim, mas que seguidores. Não luto por direito, tomo de assalto o bagulho. Nada tem sentido, exceto o sentido que cê dá tudo. Sou filho do dono, vou viver o céu na terra. Quem acha dinheiro erro, acostumem vê-lo nas mãos certas. Sou filho do dono, vou viver o céu na terra. Pra quem acha dinheiro erro, acostumem vê-lo nas mãos certas.